você foi feita só pra mim. E pra ter o seu amor, lutarei até o fim. Eu não tô nem aí, eu sou de decidir. Esse seu botão, agora vou abrir. Vou falar as coisas que você e ele precisam ouvir. Só coração não pode ser aberto por duas chaves, não. Amor, troca essa fechadura do seu coração. Só coração não pode ser aberto por duas chaves, não. Amor, troca essa fechadura do seu coração. A nova chave dá só para mim. Não dá pra ele, não. A nova chave dá só para mim. Não dá pra ele, não. Christian Costa. Olha, estou aqui. Tô vendo que você mandou, machucou meu coração. Olha, você foi feita só pra mim. E pra ter o seu amor, lutarei até o fim. Eu não tô nem aí, eu sou de decidir. Esse seu botão, agora vou abrir. Falar as coisas que você e ele precisam ouvir. Só coração não pode ser aberto por duas chaves, não. Amor, tanto essa fechadura no seu coração. Só coração não pode ser aberto por duas chaves, não. Amor, troca essa fechadura do seu coração. A nova chave tá só para mim, não dá pra ele, não. A nova chave tá só para mim, não dá pra ele, não.